Se eu quiser me convencer, tudo pode ser então um bom motivo pra eu desistir. Se eu tiver que te dizer, tudo pode ser em vão, tudo que eu já sofri. Já tentei esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. Mas é sempre igual, ninguém pode saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim, tenho medo de dizer você aqui, os meus dias são sempre iguais. Eu só penso em você. Oh yeah. Mesmo se eu quiser sentar, você nunca vai entender, porque tantas vezes eu chorei. Se eu puder sonhar com um dia perfeito pra mim, vai ser tudo como imaginei. Já tentei esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. Mas é sempre igual, ninguém pode saber você, mas é sempre assim. Tenho medo de dizer que sem você aqui, os meus dias são sempre iguais. Eu só penso em você. Eu só penso em você. Já tentei esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. Não consigo me enganar, mas é sempre igual. Tenho medo de dizer. Um som no cassete. Mas é sempre igual. Tenho medo de dizer. Eu só penso em você. Eu só penso em você. Isso é Banda Feras, a melhor banda de baile do Brasil, apaixonando você. Eu só penso em você. Oh yeah. Eu só penso em você.